Alô, Salvador, bom dia. Azul Alvin, aqui, Vila. Tá ligado, quem é aqui? Solicito autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 8. Confirma aí, por favor. Cotone, Salvador, Pastor 17. Pastor 17, contato radar, sabe bancar 100, voa coral. Subindo para 100, voa coral. Paulo Salvador, Alfa Goiânia Tequilo. Solicito permissão para ingressar no pátio principal. Ok, gente. Rio 5973, bom dia, está na identificação. Desce para 2 mil pés, ajuste no 06, direto do Duna. 2 mil pés, direto do Duna. Salo Salvador, alvo 500 quilos, informa o término do, informa o término do reboque, está na ponte 8, muito obrigado e bom dia. Sobe nível 340, Vando Leda, muito obrigado, web 6749. É 749, chama Recife, 1251, alterna 1-3325. Edson 251-133-25-6749, obrigado, bom dia. Rio 5973, autorizado de LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizando, Edson, reporte estabilizado. Sou de Salvador, bom dia, Web 5717. Web 5717, bom dia, contato radar, sabe manter 340, voa Leda. Direto Leda, 340, 5717. Salvador, bom dia. 5898 da Web, decolado agora 1500 pés. Tá, eu. Web 5898, bom dia. Contato radar. Sabe manter 340. Mantém por até 3000 pés após boleto. Mantém por até 3000 pés após leda, o 5898. Atenção 340. Web 5717, direto Bridge. Direto Bridge, 5717. Estou no 77 milhas para posição coral. Serviço radar encerrado. Chama o controle Ilhéus 1201. Controle Rio 5973, interceptando o sinal, estabilizando. Rio 5973, completa final, torre 1 no 86, confuso. 86. 973, correção, 1 no 1895, a torre. Sete, um no sete, chama Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, para o 5-7-1-7? Firmo. Ok, transmissão com baixa intensidade. Rio 5973. Torre Salvador, Rio 5973. Torre Salvador, Rio 5973. No 995, bom dia, chama a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 10 no meio, chega da ponte. Gol no 804, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Bonf, redução 2509.